talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Alô você! Olá gente amiga! Tudo bem? Que bom falar com você! Sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais um Central da Biografia! O Edgar de Souza chega, cumprimentando você na tua casa e no seu trabalho, no campo ou na cidade, sempre destacando um grande nome. E hoje é com essas grandes feras, os amigos Felipe e Falcão, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher. O amor que eu sinto não cabe no meu coração. A vida sem ela é um poço que já não dá pé. Eu não sou nada sem essa mulher. Eu faço loucuras por essa mulher. Sou dela, eu não nego, eu sou dela. Essa mulher é meu castigo. Eu quero essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher. Pra negar o que sinto por essa mulher. Quando ela me toca e diz que me quer, meu Deus, eu sou louco por essa mulher. Sou dela, eu não nego, eu sou dela. Essa mulher é meu castigo. Eu quero essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Sou dela, eu não nego, e sou dela. Essa mulher é meu castigo. Eu quero essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Sou dela, eu não nego, e sou dela. Essa mulher é meu castigo. Essa mulher comigo. Eu quero essa mulher comigo. Meu Deus, eu perdi o juízo. Você está ouvindo Central da Biografia. Alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por tendo empatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia. Te quero inteirinha na hora marcada. Quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Esbaixe seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por tendo empatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia. Você está ouvindo Central da Biografia. Viola que soluça no meu peito, vou contar uma história acontecida com um sujeito que passou dos seus limites. Sua maldade foi tanta, sem nenhuma explicação, pra se exibir pra multidão, chutou a imagem de uma santa. E num gesto de loucura ele agrediu bem mais. Falou que aquela imagem parecia o Satanás. Com o coração cheio de ódio, quase pulando pra fora. Dava medo seu olhar, pensei que fosse quebrar a imagem de Nossa Senhora. Não demorou muito tempo, o castigo aconteceu. Pouco mais de 5 meses o sujeito adoeceu. Sua perna atrofiou de um jeito anormal. Chorando feito criança, foi levado na ambulância para um leito de hospital. Os doutores de plantão viram quanto ele sofria. Então eles reuniram na sala de cirurgia. Um cirurgião falou: não podemos fazer nada. É começo de gangrena, não tem cura sua perna. Precisa ser amputada. Ao receber a notícia, ele ficou desesperado. Uma enfermeira de plantão disse: fica sossegado. Eu já vi que a equipe não vai poder te medicar. Cheguei hoje no hospital pra te livrar desse mal. Vim aqui pra te curar. Ela colocou a mão na sua perna adoecida e falou: já te curei, vá viver a sua vida. Chorando ele perguntou: que milagre é esse agora? Ela então lhe respondeu: quero um abraço seu. Eu sou a Nossa Senhora. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Felipe Falcão, esta dupla formada por um administrador de empresas, empresário, e também por um jornalista e pescador. Uma história de sucesso e de muita amizade. A dupla Felipe Falcão se conheceu em 83 no festival em Goiás, onde Felipe participava como intérprete e Falcão, com aquele vozeirão, era o apresentador. Em 85, gravaram o primeiro disco, com destaque para as músicas Por Amor Se Morre e Gosto da Felicidade. Com o lançamento do segundo disco, veio o sucesso com as músicas Que Pena, Você É Isso e O Homem Tem Que Ter Mulher. De lá pra cá, mais e mais sucessos. Por exemplo, Hoje Não É Nosso Dia, Vem Por Aí e Mulher Tem Que Ter Marido. Além de Olhando Nos Olhos, Nós É Simprão de Tudo e O Karatê, entre outras. Para comemorar os 20 anos da dupla, eles lançaram também o primeiro DVD, com um apanhado de todos os sucessos. O lançamento nacional foi em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, para um público de 42 mil pessoas, e foi mesmo um sucesso, conta. Felipe explica que o DVD tem participações especiais, como Fátima Leão e da dupla Revelação, João Vitor e Vinícius. O DVD contém os maiores sucessos da dupla e músicas que marcam para sempre, como Para Sempre o Seu Retrato, Da Briga e Vou Mandar o Paulo Atrás. Muito bem, Felipe Falcão, no Central da Biografia. Você está ouvindo. Central da Biografia. Eu me embriago se em sonhos eu lhe vejo. Tenho o desejo de lhe ter a vida inteira. Até me curvo para ser o seu amante. É o bastante para uma companheira. Quase me mato nessa busca incessante. Tão provocante, só me faz lhe desejar. Você grita nos momentos de sigilo. Você é isso que provoca tudo aquilo que se acaba em delírio quando penso em lhe tocar. Quero, quero que fique comigo. Quero ser o seu castigo, seu amante, seu amigo, quando a gente se encontra. Quero te amar de qualquer jeito, qualquer hora, qualquer leito, pra ficarmos satisfeitos quando a gente se entrega. Me mato nessa busca incessante, tão provocante, só me faz lhe desejar. Você grita nos momentos de sigilo, você isso que provoca tudo aquilo que se acaba em delírio quando penso em lhe tocar. Quero, quero que fique comigo. Quero ser o seu castigo, seu amante, seu amigo, quando a gente se encontra. Quero te amar de qualquer jeito, qualquer hora, qualquer vez. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza, com o apoio da sua emissora. De volta, meus amigos, com Felipe Falcão, homenageados de hoje. Felipe, nascido como Marcelo Moraes, goiano da cidade de Jataí, ele é formado em administração de empresas, chegou a trabalhar no ramo de papelaria e a música no paralelo. Em 85, foi participar de um festival em Goiânia e o Falcão era o apresentador do festival e logo ficaram amigos. Segundo ele, eu sempre dizia que queria cantar em dupla e comecei a incentivar o Falcão a cantar. Logo, ele começou a se interessar e fazer a segunda voz. No ano seguinte, deixei o emprego e estruturamos a dupla. Conta, Felipe! Felipe e Falcão! Você está ouvindo Central da Biografia. Uma ave que voa pelo céu da sua boca, sou canção que entoa o seu hino de amor. Sou segredo da chuva em noites de verão. Sou desejo que brota, senhora marcada no seu coração. Eu te quero, menina, minha fera mais louca. Eu te sinto em meu corpo, minha própria roupa, que me afaga macia como se fosse lã. Na gostosa magia, seu sabor me vicia, eu descubro a maçã. Foi olhando em seus olhos que me reencontrei, abraçando seu corpo, eu me apaixonei. Foi olhando em seus olhos que me vi renascer, descobri o seu beijo, o prazer e o desejo. Como eu amo você. Eu te quero, menina, minha fera mais louca. Eu te sinto em meu corpo, minha própria roupa, que me afaga macia como se fosse lã. Na gostosa magia, seu sabor me vicia, eu descubro a maçã. Foi olhando em seus olhos que me reencontrei, abraçando seu corpo, eu me apaixonei. Foi olhando em seus olhos que me vi renascer, descobri no seu beijo o prazer e o desejo, como eu amo você.

nem mesmo um recado você me mandou. Terminou a noite, chegou madrugada. Meus olhos cansados não viram mais nada. Só me lembro de um grito no silêncio da noite, chamando você. O grito, a solidão de quem te adora. Por que tão grande amor jogado fora? Se meu grito de amor te alcançar, telefone de onde estiver, hoje eu sempre estarei te esperando, meu anjo madrugada. Meus olhos cansados não viram mais nada. Só me lembro de um grito no silêncio da noite, chamando você. No grito, a solidão de quem te adora. Por que tão grande amor jogado fora? Se meu grito de amor te alcançar, telefone de onde estiver, pois eu sempre estarei te esperando, meu anjo mulher. No grito, a solidão de quem te adora. Por que tão grande amor jogado fora? Se meu grito de amor te alcançar, telefone de onde estiver, hoje eu sempre estarei te esperando, meu anjo mulher. Você está ouvindo Central da Biografia. Todo dia quando eu passo por ali, eu te vejo. Todo dia quando eu passo por ali, aumenta meu desejo. Todo dia a saudade me aperta, sufocando meu direito de sonhar. A saudade é companheira que não passa, não quer me deixar. Eu sei que vou ficar pensando em você, mas o meu coração não abre mão de te querer. Eu sei que vou ficar chorando a minha dor, mas o meu coração não abre mão do seu amor. Todo dia a saudade me aperta, sufocando meu direito de sonhar. A saudade é companheira que não passa, não quer me deixar. Eu sei que vou ficar pensando em você, mas o meu coração não abre mão de te querer. Eu sei que vou ficar Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza, com o apoio da sua emissora. Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica. Eu quero quebrar a corrente, soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem, só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes, te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes, procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Vem me trazer inteiro seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Vem, não diga não a esse amor que é seu. Negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes, te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes, procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Trazer inteiro seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Vem, não diga não a esse amor que é seu. Negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Trazer inteiro seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Vem, não diga não a esse amor que é seu. Negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Você pode impor o seu jeito de amar que eu... A apresentação é de Garde Souza, com o apoio da sua emissora. De volta no Central da Biografia com Felipe Falcão, meus amigos e minhas amigas do rádio. Muitas músicas que você pode cantarolar e pensar que é de determinado artista que aparece cantando em programas de TV ou rádio, é na verdade composição de Felipe. É um grande compositor. Por exemplo, Passou da Conta, que se ouve na voz de Zezé de Camargo e Luciano, é dele. Assim como Foi Você Quem Disse Adeus, na voz de Guilherme Santiago, também é de Felipe. Outros sucessos como Não Posso Ter Medo de Amar, na voz de Bruno Marrone, Que Pescar Que Nada, Foi Deus, entre outros, todas composições de Felipe. A veia musical vai além de cantar e compor. Felipe tem a música como um todo e é um artista completo, tanto que foi produtor de Bruno Marrone até o quarto CD da dupla. Só deixou a produção devido aos seus compromissos. O rapaz é considerado um dos melhores compositores da balada sertaneja,

deixe só amanhecer o dia e você pode ir. Vai, vai por aí, que eu fico aqui sozinho com a solidão, que eu me viro com os desejos do meu coração. E eu luto pra matar de vez essa paixão. Vai, vai, vai, vai por aí, e eu fico aqui sozinho com a solidão, e eu brigo pra pagar de vez esta saudade, esta vontade de ser feliz. Eu brinco pra pagar de vez esta saudade, essa vontade de ser feliz. Sei que não quer mais. Eu prometo me virar pro lado, te deixar em paz. Já que a emoção não te prende a mim, deixe só amanhecer o dia e você pode ir. Vai, vai por aí, e eu fico aqui sozinho com a solidão, eu me viro com os desejos do meu coração, e eu luto pra matar de vez essa paixão. Vai, vai, vai, vai por aí, e eu fico aqui sozinho com a solidão, e eu brigo pra pagar de vez esta saudade, essa vontade de ser feliz. E eu brigo pra pagar de vez esta saudade, essa Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, meus amigos, de volta com você no Central da Biografia, hoje com Felipe Falcão. Infelizmente, a gente destaca, a dupla continua na estrada, mas com outro Falcão, né? Infelizmente, faleceu esta grande voz que infelizmente nos deixou. Mas fica gravado no Central da Biografia esta dupla espetacular. Felipe e Falcão. Estava fazendo falta, agora cumprimos o nosso compromisso. Felipe Falcão, retratado com muita elegância, para você do Central da Biografia. Bem, amigos, brigadaço de coração pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Saúde para todo mundo. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.